fazendo mistérios. Bate a porta, se tranca num quarto sem nada dizer. E eu fico zoando na casa de um ladro pro outro, sufocando de dor e desejos, querendo saber onde é que ela foi, o que fez, se estava sozinha. Não fez compras, eu sei, porque estava com as mãos vazias. Onde foi o batom dos seus lábios e o perfume que tinha? Não cheirava suor nem bebida quando ela saía. Olhos nos olhos, carta na mesa, quero saber. Esconder olhos nos olhos, carta na mesa, por que não diz? Se eu não sou mais um homem que faz você feliz. Arrebenta, coração mais apaixonado do Brasil. Ela chega com nada, fazendo mistérios. Bate a porta, se tranca num quarto sem nada dizer. E eu fico zoando na casa de um lado pro outro, sufocado de dor e desejos, querendo saber onde é que ela foi, o que fez, se estava sozinha. Não fez compra, pois eu sei que estava com as mãos vazias. Onde foi o batom dos seus lábios e o perfume que tinha? Não cheirava suor nem bebida quando ela saía. Olhos nos olhos, carta na mesa, quero saber.